jamais será poesia escassa pra gente. Pois somos envolvidos em donativos líricos. Drop o que é preciso, drop o que é preciso. Golpes que suprem, repelem a dor de jovens vivos. Por vários caminhos íngremes, vários maníacos. Cruzando as ruas de chão vermelho sangue. Vi raiz das flores, feito o mundo do avesso. Gerando joias raras com valor não preço. Sem pretensão, com respeito, música é amor livre. Pincelando a existência, cor de mil gueto infinito. Se vai pro cosmos, trouxe de volta, junto do bounce. As boas novas, jovem esco, flow distante. Faz ela sentir o afresco, aprendiz e jovem rindo. Contenção que merecemos. Já que atravessa o fantasma glórico feito o fôlego do rugido, yeah. Bounce, se pá tudo ok, baby. O mar visitei ontem, hoje eu acordei. Amanhã já nem sei. Se pá tudo ok, baby. O mar visitei ontem, hoje eu acordei. Amanhã já nem sei. Mas se pá tudo ok, baby. Eu mato as horas, mas no pulso está intacto. Bounce. Pego as peças no banheiro pelo eco. Susto que rasteja. Via frestas entra. Noites no tapete de pele de ovelha do rebanho perdida. Mas se pá tudo ok. Se pá tudo ok. Mar visitei ontem, hoje eu acordei. Amanhã já nem sei. Se pá tudo ok. Se pá tudo ok, babe. Mar visitei ontem, hoje eu acordei. Amanhã já não. Sou jovem, não gosto dos conservadores. Sigo velho perto desses fãs predadores. Iluminário, iluminário. Corro tanto que esses meus sapatos poderiam ser da Ferrari. A cultura popular é Deus, nunca negue. Seu respeito é como um Cristo negro, nunca pregue. Tenho a benção dos malungos, caboclos de lança. Negro, eu sou mais rico do que o Zuckerberg. O aprendiz tem frente, é frente, é quente, não é de hoje. Me enterrei do lado de Macadon, é hoje. Jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem de. Movem, movem, movem, movem, movem, movem de. Não, isso não pode ser normal, é te perdi. Sexta de três pontos, como se fosse MB. Minerei meu corpo, me sinto a terra. Foco na guerra, é a vida de um rei. Na batida eu jovem. Só os mais líricos, tudo ok. Jovem quebra meta, jovem quebra meta. Funcionário do mês, produção em massa. Pedras extraídas para o Réveillon. É o prêmio do guerreiro que avassala os homens. Não treme, treme, treme em frente aos leões, não. Fantasma da selva acaricia a onça. Terror dos trópicos é o jovem, ei. Fantasma da selva cambirela em trevas, ei. Se pá tá tudo ok, tudo ok. O mar eu visitei ontem. Hoje eu acordei bem, super bem. Amanhã já não sei, baby. Não sei. Mas hoje eu acordei tão bem. Mas amanhã não sei. Se pá tá tudo ok. Na batida é o jovem. Recife, São José, Califa, Sina.